Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, a rádio do meu coração. ZYH 589, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração. 'Fábio aqui, meu perfume é gasolina. 16h08, 16h04. Mais 8 minutos neste sabadão. Sabadão 23 de janeiro de 2021. Sábado é dia de esporte. O sabadão é nosso. Sábado é dia de futebol. É dia de decisão para você. Decisão para o nosso futebol. É verdade. O nosso futebol é de Série A, mas também é de Série C. É verdade. Você tem Ceará e Fortaleza na Série A, mas tem Ferroviário e Floresta na Série C do Campeonato Brasileiro para 2021. E daqui a pouco tem a final, né? A semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir Novo Horizontino e Floresta, Série D do Campeonato Brasileiro. O Verdão da Vila Manuel Sátiro tentando a classificação para a final da competição. Já está classificado para a Série C do ano que vem, deste ano, melhor dizendo, até porque a temporada de 2020 termina neste ano, em 2021. Às vezes a gente se confunde achando que ainda está em 2021, porque tudo está pendente ainda envolvendo o Campeonato Brasileiro. E você vai curtir Novo Horizontino e Floresta a partir de 18h com ele, a melhor narração aqui pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação. O gogó de ouro do rádio esportivo do Brasil. Ao seu lado, mais um comentarista direto da integração da Verdinha, o Gustavo de Negreiros, e nas reportagens, o Luiz Eduardo. A nossa programação, Verdinha, que começou ao meio-dia com o programa Atualidades Esportivas deste sábado, está voltando agora e vai até às 10 da noite, logo após Novo Horizontino e Floresta. Tem muito mais pra você. Tem o Show do Esporte fechando o seu sábado pra você, ligadinho em futebol. Quem gosta de esporte, quem gosta de futebol, tá ligado na Verdinha. Amanhã tem mais. A nossa programação começa às 10 horas da manhã com bate-papo com os craques Tom Alexandrino e Denis Medeiros, trazendo mais um super convidado pra você. Aquele bate-papo, aquela revelação de segredos, aquela resenha esperta que você já está devidamente acostumado com o craque, com os craques da Verdinha. Logo após, tem o programa Bola ao Centro. Nas férias do Daniel Rocha, eu bato bola com vocês no seu rádio. A partir do meio-dia tem Domingo Esportivo com Jurani Parente até as 3 da tarde. 3 horas começam as emoções de mais jogos pra você. Série A do Brasileirão, a primeira atração, 4 da tarde. Direto da Arena Castelão, tem Ceará e Palmeiras. Palmeiras! O Vozão fazendo uma grande campanha em 2021. A narração será dele. De novo, J. Rômulo, pra você ao seu lado. O comentarista que vai direto ao assunto, André Almeida. Nas reportagens, é o Luiz e Luiz Eduardo. 6h15, a vez do Leão. Fora de casa, Atlético Goianiense, Fortaleza. Direto de Goiânia, você vai curtir o fenômeno do rádio esportivo do Brasil. Ao seu lado a todo instante, o comentarista que joga com a verdade, Milton Bezerra. Ivan Bezerra e Luiz Eduardo batendo bola pra você. Logo após, Atlético Goianiense Fortaleza tem uma prorrogação com todo o resumo do que aconteceu no futebol. A repercussão do jogo do Ceará, a repercussão do jogo do Fortaleza, pra você ligadinho na Verdinha. Depois tem Estúdio Internacional, o que de melhor está acontecendo no futebol mundial. Aqui também dos 810, cada vez mais líder de audiência. Verdinha! E depois tem o da Pelada ao Pelé, de 10 à meia-noite, fechando o seu domingo esportivo pra você. Eu conto na Central Técnica e mesa de efeitos com o meu amigo Matheus Rodrigues. Verdinha! A coordenação do Núcleo Esportivo da Verdinha de Antero Neto. Coordenação de jornalismo de Alfonso Rodrigues Odudu. Coordenação de programação de Fábio Ambrosio. Supervisão de programação do Kleber Dias. Você vai curtir este banho de bola no seu rádio. No rádio em Verdinha. Pela internet em verdinha.com.br, no rádio Verdinha 810 AM, no facebook.com/verdinha810, no Instagram e Twitter @verdinha810, nos canais de áudio pela sua TV Sky 790, Oi TV 982, no aplicativo do seu celular e nas emissoras coligadas. Um abraço também para o Rio de Janeiro, todo mundo ligado na Tamoio AM 900. Um abraço aos meus irmãos carioca. A bola vai rolar daqui a pouco para Novo Horizontino e Floresta, Série D do Campeonato Brasileiro. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem Atlético Goianiense e Fortaleza. Tem Ceará e Palmeiras. Vamos começar a falar do seu clube em primeiro lugar, aqui na Verdinha, com muita informação pra você. Olê, olê, olê, olê, é a Verdinha no esporte, sempre com você. Com Verdinha! Futebol com os craques é sensacional. Obrigado. Olê, é isso aí, minha gente, 16 horas e 15 minutos, 4 e 15, eu quero a sua participação pelo 988871306, 988871306, participe conosco, você torcedor do Vozão, você torcedor do Leão, você torcedor do Ferrão, participe, dê a sua opinião, qual a sua expectativa para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro em sua Série A. Entre em contato conosco pelo 988871306. Você, torcedor do Ferroviário, está gostando da campanha do time na Taça Fares Lopes? Dá uma vaga para a Copa do Brasil. É uma competição importante para o Ferrão. Vamos abrir esta programação, esse aquecimento, falando de números, né? Falando de Atlético Goianiense e Fortaleza, aqui no microfone da Verdinha. O Denis Medeiros está com a gente, ele que é o locutor emoção da Verdinha, e faz e traz números, né, estatísticas envolvendo Atlético Goianiense e Fortaleza. Denis traz tudo para você ligado aqui na Verdinha. Contigo, Denis. Em um total de 7 jogos realizados, Atlético Goianiense e Fortaleza se enfrentaram apenas uma vez pela Série A, no empate 0-0 no primeiro turno do Brasileirão. Em 2019, o Atlético Goianiense retornou à elite após conseguir a quarta vaga na Série B, na última rodada da competição. O Dragão terminou a competição com 62 pontos. Atualmente, no Atlético Goianiense, apenas Matheus Vargas defendeu as cores do Leão em 2019. Já no Fortaleza, Roger Carvalho em 2018 e João Paulo em 2018 vestiram o uniforme do Dragão. Como mandante no Brasileirão, o Atlético Goianiense tem 37% de aproveitamento em 15 jogos, 3 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Na temporada, como mandante, o aproveitamento sobe para 53% em 25 partidas, 10 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Como visitante no Brasileirão, o Fortaleza tem 24% de aproveitamento em 15 jogos.